Semente, semente, semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, semente, semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? De onde veio? De onde apareceu? Por que que o meu destino é tão parecido com o seu? Eu sou a terra, você minha semente. Na chuva a gente se entende. É na chuva que a gente se entende. Você mente, semente, semente, semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Finalmente fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, eu sei. Tem gente que ainda acredita e aposta na força da vida e busca um novo amanhecer. Lá vem o sol, agora diga que sim. Semente, eu sou sua terra. Semente, pode entrar em mim. Semente, semente, semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, semente, semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Se conseguir aquilo que você quer e conseguir manter a nobreza de ser quem tu é, tenha certeza que vai nascer uma planta, que a flor vai ser de esperança, de amor pro que der e vier. Oh, mulher! Semente, semente, semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, semente, semente, semente. Finalmente fale a verdade. De que árvore você nasceu? Se conseguir aquilo que você quer e conseguir manter a nobreza de ser quem tu é, tenha certeza que vai nascer uma planta, que a flor vai ser de esperança, de amor pro que der e vier. Oh, mulher! Semente, semente, semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, semente, semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, semente, semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, semente, semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade.